1970, descida autorizada até o nível de voo 050 via chegada. Mário, NDV o procedimento. Voo 1970. Voo 1970. Zero, copiou a instrução do controle. Controle, Salvador, voo 1970. Controle, voo 1970. Voo 1970, copiou o controle. Ok, a frequência primária do controle 198 permaneça nesta. Dessa via chegada até o nível de voo 090, o ajuste no 015 e o procedimento NDB Zulu. Centro CPT da Renave e vá na proda presente, Victor 368. Gente, anotada a sua solicitação, aguarde instrução de liberação da STAR, aguardando o proda da Renave. Segurança 090, eu vou na nossa cidade. Azul 4070, China, torre de controle em 1-8, desceu 195. 1895, 4070, Azul, obrigado. Salvador, uma boa noite. Azul 4070, final em nave da zero estabilizado, 9 milhas. Azul 4070, boa noite. Ajuste no 0 no 5. No 0 no 5. Reporte passando Serra Vitor 372, baixado e travado. Azul 4070. 1015 vai formar o 372, 4070. Descida autorizada até 2.000 pés, reporte na final do NDB Zulu. Aqui o 0 para o 090, 1970 da Gol. 1970, desça e mantenha 4.000 pés, aguardando a autorização da Renata, Gol 1970. 104.000 aguardando, Gol 1970. Azul 4070, pouso autorizado, pisto no 0, vento 120 graus, 06 nós. Tive pouso na 10, Azul 4070. Papa Vista, Hotel 3178. Hotel 3178, confirma, não entendi. Estamos com o Papa Vista. Completa sinal do NDB Zulu, reporte 101 inbound. Reportará. 3199. 219 para a direita, 4077. Descido até 4.000 pés, vou na proa do Serra Vitor 368, 2707. Vou no 970, vou na proa do Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, 1015 no 095, reporte no localizador. Gente, 1015, desce para 2500, confirma? Confirma, 2500, 2500 pés, a cruz estabilizado no final da Renave. Desce para 2500, eu portarei a luz estabilizada no final da Renave. Vou no 970, vou no 366. Decimal de 101, Otan 3178, Campa Vista. Torre no noite, decimal 95. Obrigado. Salvador, boa noite, vou no 73, passa 210 para 160, com ótica. Com 723, Luiz Servida 397, Renato Pista 10, desça para 4.000 pés, ajuste 10 no 5. Tráfego avistado, ajuste no 0 no 5, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus e no 0 nós. Ele pousa, 178. 70. A produção está nos levando para outra posição, senhora, a gente está visual aqui. 3.000. Obrigado. No 366, gol no 970. Gol 970, compartilhe na aeronave, chame torre 11895. 095, boa. Azul 2707, autorizado Servida 366, desça para 2.500 pés, ajustado 1.015, autorizado RNAVE, reporte estabilizado. 5.0, 5.0, ajuste, autorizado 2.000. 3, já presente voo 3VAB, o 2707, já pode estar habilitado na entrada. São 3178, Alfa Juliette 62. Alfa Juliette 62, 3178. São 372, Isoba, está checado com 970. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 89. Autorizado, pouso, voo no 970. Pista no zero. Boa noite, seu 3305, temos a informação Alfa, solicito 330 Recife. Seu 3305, aguarde com a BRC, prepare Fuca de Maracaju. Escuta Fuca de Maracaju. Voo 2707, estabilizado, é RNAV da Rodosete. Voo 2707, complete RNAV, chame torre 11895. Agora com a torre 11895 azul 2707. Torre Salvador é o azul 2707. Duas milhas do 372, final RNAV da 10. Azul 2707, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Prossegue a aproximação, aguarda a pista livre, 2707 da Azul. Uno 970, solo ao Uno 3, libera a direita, chame solo no 21, no decimal 9. Direito no 219, obrigado. Uno 723, após Servidor 367, desça para 2500 pés, autorizado Renato, reporte estabilizado. Rua 723, após 0367, desça para 2500, autorizado Renato, reporte estabilizado. 22. Xenébia 224, boa noite, vou servir da 366 para a Rinave da 10, desça para 2500 pés, ajustado 1015, reporte estabilizado. Xenébia 224, Salvador. Servidor 366, para a aeronave da pista 10, desça para 2500 pés, ajuste 1-0 com 5. 2500, que é a pista 366, 6224. Afirmo, 1-2-4, trago para a frequência 119.80. 3305.4. Siga. 3305, autorizado. Se abre a voo meu Foxtrot via Resoluno 7, nível de voo 330, saída Pulca, Jamo, Aracaju. Decola da pista 0 curva esquerda, código 5043, controle Salvador 119.80. Autorizado Recife 330 para Resoluno 7. Decola na 10, Pulca Jamo Aracaju, curva esquerda. 0-4-3 no transponder e o controle é 19-8 da 3-3-0. Da 3-3-0-5, cotejamento correto. Chame pronto, puxa acionamento, portão 0-5. Chama lá. Azul 72, confirmando, 2707, autorizado Alfa Kilo 432, Romeu, autorizado. Alfa Kilo 32, Romeu, confirma. Afirmativo, Alfa Kilo 43, posição 2, Romeu. Pátio 3, posição 2, Romeu, azul 2707. Uno 723, estabilizado a aeronave da 10. Com 723, complete a aeronave, chame torre em 1-1-8-9-5. Torre 1-8-9-5, boa noite, obrigado, 723. Autorizado, busque-me acionamento 05, chame táxi. 723, Solos 21, no direito, no 21, no decimal 9. Entre 219, boa, 723. Alô, Salvador, boa noite, 723, Libra. Alfa, Juliette, portão 04, quer tentar o Airbus da TAM, puxando no 05. Gente, 04, atentar a nave no 05, no 723. Na final do RNAV Dono Zero, visual com terceiro, Xanier 6224. Ela é média 24, cima a torre, 198, decimal 95. Torre 295, obrigado, até daqui a pouco. 305, aguarde a aeronave da Gol, ingressando via Juliette para o pontão 04, após autorizado. Ponto de espera, pistão no 0 via Índia. Torre Salvador no 8, decimal 95. Agente do altimento no 0, no 6. Confirmando, a aeronave ingressando via Juliette. Ok, após o Gol, Índia, ponto de espera, comida 16, 29, 95, da terceira da... Salvador, boa noite, 305, quanto espera da 90, pronto. Espera, 3305. Ah, mas é quanto espera. Então, 3305, ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, 3305. Qual a sua chanela? 6224. 6224, só os 29 direito no 219. 219, eu sou, daqui a pouco. Solo Salvador, boa noite, chanela 6224, se entrou na foto. Chanela 6224, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, posição 03, obrigado. 205, decola 32, chame controle 119, décima 8. Controle 19, 8, 305, boa noite. Bom, boa noite, 305, decolar, sai da PUC, cruzando 1.700 metros. 3305, rotado radar, sai da PUC, eu sou 330. PUC 330, subindo para 330. Mas continua com a região. Autorizado, Jamo 3305. Autorizado, Jamo 3305, dá presente, Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, 3305, obrigado. Alliance Portugal, zero two three. Try heading Sierra Vitor 367 to another runway 10 down to 4000 feet, connect 1016. Portugal 023, direct Sierra Vitor 367, aircraft approach runway 10, connect 1016, clear down 4000 feet. That's correct. Chame Centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Boa noite. American 230. American 230, go ahead. American 230, we're at gate number 9. Estimated departure time is 0110. IFR to Miami, Clinton request. Roger, wait just 1 minute. I will see your flight plan in our system because we don't have it yet. Just 1 minute. And American 230. Robô, Xenia 224. Xenia 224, possível. Copia a Aracaju, por gentileza. Tirando 224, autorizado se abre a Alfa Lima via Golf 677, nível de voo 190, saída Conde, decola da 10 com você, código 0260, controle de Salvador 119.80. Conde, autorizado 190, decola da 190, 0260, Obiman 0260, 198, controle 624. Chama 224, protegimento correto, chame pronto, puxa acionamento, portão 03. Chamará. American 230, sobre the ground. American Airline 230, sobre the ground. American 230 sound the ground. An American 230, go ahead. American 230, you are clear to copy. Ready to copy, confirm. American 230 is ready to copy. American 230, you are clear from Salvador, Sierra Bravo, Sierra Victor to Miami, Kilo Mike India Alpha. Via Brazil 20, then Tango Romeo Sierra, then Upper Zulu 7, then position Rickson, Romeo India, X-ray Oscar Mike, then as filed. Flight level will be 340, Momo departure, then Ninin transition, November Echo, November India Mike transition. Departure from runway 10, after departure, left turn, squawk code is 5057, and the Salvador control is 119.80. American 230 copies moment departure and then in transition. Upper Zulu 20 to Tango Romeo Sierra, Upper Zulu 7 to Rixom, then as file. Climb maintain 340, departure frequency 119.8, squawk 5057. American line 230, the readback is correct. Comment for pushback and start. American 230, call you for pushback and startup. American 230, just confirm your gate number 09. Affirmative, American 230, gate number 9. Target. Salve 212, boa noite, Bruto Servidor 366, desça para 2500 pés, ajustado 1016. Firmo Servidor 366 para o RNAVE da 10. Portugal 023 after Revitor 367 down to 2,500 feet, clear GPS to your neighbor 1810, report established. Portugal 023 down 2,500 feet, clear for GPS approach runway 10, call established. Boa noite, Vitor 3126, voe para o Vitor 366 para o RNAVE da pista 10, desça para 2500 pés, ajustado 1016-1096. Positivo, 1016 ajuste, 2500 altitude na Prodo 366, livre RNAVE 3126. Portugal 023, Canate 1016. F1016, Portugal 023. Isso, boa noite. Vou encerrar a Vitor 368 para o RNAVE 10-10, deixa para 4 mil pés, ajuste 10 no meio. Vitor 368. Reporting on 023, establish on the final runway 10.